Ah, pensou que o guindaste ia acabar. Você vai ter que escutar, vai ter que aguentar até o fim. Tem que ser assim. Um tanto eu suspeito em falar que somos ainda mais fortes. Gangsta! Não pelo jeito de expressar, ferro na cinta é fácil andar. Moreno, cor de homem, se está armado, some, tem a fome no dedo e o medo na mão. Fazer contagem, puxar um cão, uma bala na agulha, pá! Duas balas, pá, pá! Puxa o seu que eu puxo o meu, vamos ver no que vai dar. De ponta a ponta, redor a redor, estamos expandindo cada vez melhor. Estamos nessa e com certeza não estamos só. Longe de mim querer ver você numa pior. Que Deus te acompanhe, sei que você não é chegado. Trouxe aquele que anda ao seu lado. É melhor andar sentado, esperar o tombo que está por vir. O nosso não foi legal, mas também não foi fatal. Somos assim, damos canal para aqueles que dizem e não paga pau. Uma vez descoberto, não ande por pé. Puxa dali, puxa de lá, só não puxa o nosso pra não ter que levar. Ratatatá, clic-clac, boom. Guindaste 1, 2, 1. Não, muito mais. Sempre por cima de joelho, jamais inferior a quem pensa que andamos pra trás. Esse sim, primeiro o trabalho carimbado e assinado, levantado por nossa força de vontade. Não, por aqueles que influem de nossa amizade. O outro totalmente desativador, esquecido, deixado para trás. Jogue a âncora, grave o convés, otário anda de canoa. O vento sopra, nego soa, pra entrar no nosso barco tem que estar de boa ré. O bicho tá cedendo, vai feder. É melhor não estar por perto para não ganhar o que tem por merecer. PT, oitão, não somos de sujeita, somos de puxar o cão. Não sou bombado, ando armado. Tá sabendo que os nossos seguidores independentes, cacete naqueles que atravessa nossa frente, na memória vai ficar. Artigo 1, 2, 1, não queira assinar. Já estive aqui, ali também. Quem foi, viu, quem não foi, tá ligado. Guindaste lá esteve e deixou o seu recado. Eu na frente, dois do lado, lá atrás o DJ. Fora da minha boca você vai ouvir. Ouça se quiser, bobo você não é. Confessar os seus pecados não é perder a fé. Trouxa aquele que erra e não assume o que é. Vim pobre não é vergonha, é a base pra se levantar. É fácil para quem está por cima querer te esmagar. Aqui, ali, destacar, sem ter opção. Fale pra mim, é ser homem ou não. É. Se é carapuça, se vir, põe, fique de pé. Eu já falei e vou falar. Deus é nosso pai, ele na frente a gente por trás. É nosso pai de quem está aqui e aqueles que aqui não existem mais. Mesa, samba, cadeira de bar, levou o nego boy para nunca mais voltar. Deus é nosso pai, ele na frente a gente por trás. É nosso pai, os anjos na retaguarda e o diabo até a... mais, até mais. Nosso pai, os anjos na retaguarda e o diabo até mais, até mais. O horizonte não me pressiona, eu me inspiro em mim. Eu vou crescer, enfim, vou ser assim. Nego era que está decepcionar, nem pensar. Tenho o dom de falar pra todos que nego é mesmo e atitude é pra poucos. Não mexa com três nego ferrado, olhe pra mim. Se tem um branco do meu lado, cuidado, cuidado. A minha parte eu faço sempre esperto, por cima ou por baixo. QI levantado, pra mim você já é finado. Pequeno eu sou, não se iluda. A mesma cor é mistura, mas em posições opostas é cultura. Bato o pé de qual é, em que eu acredito. Você não tem fé. Deus é nosso pai, ele na frente, a gente por trás. Os anjos na retaguarda e o diabo até mais. Embaixo do que em cima, quem se suja que se limpa. E pra quê? Se o seu dia tá marcado, voluntário esperando a hora de ser derrubado. Cachorro desgraçado, falar de mim sem o meu conhecimento. Amarelo, filha da puta, ri, cai pra dentro. Fogo, nega, não vou. Seja em quem for, em nome do amor. Guindaste eu sou, trincar sim, rachar não. mais, até mais.